Justificados pela fé, temos paz em teu amor. Por Jesus Cristo, nosso Rei, entramos na graça, Senhor. Glórias na esperança, mesmo em tribulação. Paciência, experiência, é o fruto da salvação. Oh, como é grande o teu amor, que nos salvou da condenação. Cristo morreu sendo pecador, em ti encontramos a redenção. Oh, como é grande o teu amor, que nos salvou da condenação. Cristo morreu sendo pecador, em ti encontramos a redenção. Na fraqueza a força vem, teu Espírito em meu coração. O amor de Deus derramado nos dá vida e salvação. Pela obediência de um, os justos são feitos, Senhor. Na abundância da graça, nosso canto é de louvor. Oh, como é grande o teu amor, que nos salvou da condenação. Cristo morreu sendo pecador, em ti encontramos a redenção. Oh, como é grande o teu amor, que nos salvou da condenação. Cristo morreu sendo pecador, em ti encontramos a redenção. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Na vida eterna em ti reinamos, ó Senhor. Teu amor nos transforma, nos dá paz e direção. Em cada passo somos teus, reconciliados em canção. Oh, como é grande o teu amor, que nos salvou da condenação. Cristo morreu sendo pecador, em ti encontramos a redenção. Oh, como é grande o teu amor, que nos salvou. Encontramos a redenção.